Então, 3805, correto, reporta pronto para o táxi. Reportará. Quilo Romeu Oscar, pronto, copy. Autorizado para Barra Grande, uma centena, decolagem, corrigindo, 1.000 pés, decolagem da 1.7, curva direita, via corredor axé. O controle em 1.19.8, torre em 1.18.95 e aciona o padrão 0.153. 04, a bordo, pátio 5, acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere, o ajuste 1.010, um bom voo. Boa tarde, Bonomia 00, entrada na contratação. Bonomia 00, boa tarde, táxi via Alfa, reportante, táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportante, táxi Juliette. Salvador, boa tarde, Altão 3283, da Quebec, autorização para Aracaju. Tan 3283, boa tarde, número 2 para a cópia, prepara a saída Puca, aguardando. Ok, Puca, aguardando, Tan 3283. Solo, Salvador, voo 1924, boa tarde, com a Quebec, autorização na terra. Golo 924, boa tarde, informação Quebec, confere, o terceiro para a cópia, prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando. Puca Caju, aguarda, mal do espaço. 3805 para o táxi, 112 a bordo, Galeão, 4 horas de autonomia. Tan 3805, táxi via Indy Alfa até o ponto de espera da 1.0, ponto de espera torre 1.18.95, ajuste 1.009, agora um bom voo. 1.009, Indy Alfa, ponto de espera 1895, tá, 3805, ótimo trabalho. Torre 1895. 1895, grato. Por 447, decolar 247, chame controle 1.9.8. Controlei, 119.8, 5447, boa tarde. Torre Salvador, o trip 5240 estabilizado, baixou e travou. Trip 5240, ainda no avistado, continua a aproximação, vento no momento 090 graus, 21 nós. Tá autorizado 5240. 5240 negativo, continua a aproximação ainda no avistado, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 5240. Tá bom, 5447, trip. Vento 090 graus, 209. Autorizado pouso, trip 5240. Pátio 3, após prossegue Juliette, portão 09. 09, total, Juliette, portão 09. O passaredo 2230 na escuta? 2230. Coordenado com o controle, então, após a decolagem, vai manter 3.000 pés até 2.5 milhas de Salvador, conforme carta, ok? Ok, então decolagem mantém 3.000, tá? 2230. Então, Salvador, com a 333, boa tarde, informação Quebec. Golno 333, boa tarde, é o quarto para a cópia, só um instante, prepara a saída da Eulê da Bridge aguardando. 394, pronto, cópia. 394, pronto. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1.0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1.0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.19.8 e aciona 5447 no transponder. Autorizado para o Galeão 360, rota do plano, saída da El Leda, depois Leda, voa direto Bridge, decolando da 1.0 com curva direita. O controle 19.8, aciona 5447, voo 1.394. Voo 1.394, correto, portão 5, chama pronto para o SPEC, acionamento. Chamará 394. Salvador, Tan 3202 para push e acionamento. Controle, papapá, mais direto, meu, já final para pouso, terra em sequência. Frequência livre, o Mike Juliette Romeu. Livre Romeu. Autorizado por São Paulo, da Ponta da Idade, da 3216. São 3283, pronto, copy. Pronto. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 119.8, acena 5461 no transponder. Autorizado 190 para Aracaju, decola da 10, primeira curva à esquerda, perfil da Puca, Jamo, após direto Aracaju. 198, com controle, 461 no transponder, da 3283. Tan 3283, correto, portão 1, chama pronto para o espectacionamento. Chama na pronto, Tan 3283. Pronto, copo. Autorizado Maceió, nível 350, decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 aciona 5450 no transponder. 350 aprovado para Maceió, na 358 aerovia, decola 10, curva esquerda, na Puca, Caju, transponha 5450, chama 119.8. Vou no 924 correto, apenas confirmando após Puca, vou à posição Jamo e após Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia e sai conforme. No portão 110, chama pronto para o espectacionamento. Chama pronto para o espectacionamento no 10, saída Puca, Jamo, Aracaju. É 320, possível. Entes aqui, cruzando 170 para 150, vai passar a Boeing agora. Trente, a Taxequilo permanece em obras, ok? Prossegue então o ingresso no Pátio 3 via Juliette. Ente Alfa, Juliette, Pátio 3. O ajuste 1009. 1009. Salvador 5447 Trip solicita adesivo à direita da rota, mais 7 milhas apenas. Sente, após desvio direto Barreiras. Após desvio direto Barreiras, 5447 Trip. Direita Bridge. Em Bridge, intercepta pelo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador em 1980, responde a 5470 com a 333. Gol 333, correto, portão 8, chama pronto para o espectacionamento. O trip 5240, a posição prevista no pátio 3 é 04, porém fique atento ao balizamento aqui. Previsto 04, 5240. Trabalho. Rodou, tá 3805, decolado, cruza 1200, na sua escuta, tá é o Leda. 3805, voo em Leda, subiu 340, vigilante. 340, voando Leda da presente, 3805. TAN 3283 é o número 2 no setor, a nave da companhia já no puxo no través 04, na minha escuta aguardando. A gente vai aguardar, TAN 3283. Tutã 3216, informa 177, João Pessoa, 3h30. Tutã 3216, táxi via Índia Alfa, tá o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 1, 18 decimal 95, ajuste 1009, agora um bom voo. Ok, 1009, Índia Alfa, ponto de espera 2895, Tutã 3216. Tutã 3283, coordenando com a equipe de solo, após a aeronave da companhia liberar o setor a retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Traseira, vai chamar para o táxi, Tutã 3283. Solo, está autorizado, puxa o passarelo 2230. Confirmando o passarelo 2230, chamou o puxa. Afirmativo. Está livre, reporta táxi, passarelo 2230. Tomar o ataque. Controle ao TAT 3805. Siga. O senhor autorizaria, se possível, dar presente bridge? Caso eu pudesse, eu autorizaria. Tá 3805, chame agora Recife, 13325. 3325, grato. Salvador Lotário, seu patrono no meio, vai 21, mais. Desça para 2000 pés, azul, 41 no meio, chegada a Mário, 9009. Para 2000 pés. 0009, controle Salvador, total 9914. 9914, contato radar, subou 360, direto Leda. 360, direto Leda, total 9914. Autorizado, alinhar e mantém cabeceira 90. Alinha e mantém 910, 3216. Subou na 394. Tutã 3216, autorizado decolar pista 10, vento 090 graus e 209. Autorizado a linha de decolar da 10, da 3216. Decolado aos 1600, chame controle 198. 198, bom dia, obrigado. Salvador, Alta 3283, transporta táxi 139 a bordo, até Recife, 1 hora e 50 minutos de autonomia. Decolado, vai cruzar 2 mil metros. 3216, contato radar, subo 370, saída. 370, saída Momo. Quando possível, solicita a partida presente, vai direto Momo. Tá presente, Momo. Muito obrigado, mano, Momo. 067 no PLB, 4 horas e 30, alternativa Salvador. 2230, segue com o número 3 do ponto de espera da 110, seguindo a aeronave da Gol na entrada do pátio 3. No ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste 1009, um bom voo. Segue o Boeing da Gol, ponto de espera 118,95 com 1009, obrigado, bom trabalho. Táxi Gol no 394 com 98 a bordo, alterna as cantinas, 3 horas e 20. 394, táxi via Pátio Índio Alfa, da ponte de espera da 110. Ponte de espera torre 118, decimal 95, ajuste 1009, um bom voo. Pátio Índio Alfa no ponte de espera da 110, torre 1895, ou no 394, uma boa. 060. Alinhar e decolar, pistão 0, vento 090 graus, 2 aeronaves. Alinhar e decola, tá 3233. Salvador, Gol 333, posição 8. Gol 333, portão 8, libre acionar, reporta ataque. Trip 5447, chame centro Recife, 1-2685. 4, 7, 5, 2, 8, 5. Salvador, Gol 1394, ponte perto da 1-0. Gol 1394, após o rolagem do TAM à sua frente, Airbus 320 da companhia TAM, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Após decolagem do 320 da TAM, livre alinhar e manter. Gol 394. Total 9914, chame Recife 13325. 9914, chame Recife 13325. Autorizando o ILS pro Xané 6320. Autorizado. Três autorizado decolar, correção decolar aos 04, chame controle 119 decimal 8. 398, tá 3283, boa tarde. Sul Salvador, boa tarde, tá 3283, decolado da 06, perfil da PUCA. 3283, contato radar, suba ao nível 190. 190, tá 3283, sua cidade voa, chama, tá presente? Autorizado. Tá bom, tá 3283. Salvador, boa tarde, passarei 2230. Muito boa tarde, eu sou Nero 6315. Fui, aliás, eu sou Nero 6320. É 320, torre 1-8, decimal 95. 1895, grato, boa tarde. Azul 4-1-6, autorizado, ILS. Autorizado, o LS foi reportar estabilizado do 4-1-6. Xané 6320, continue a aproximação, a WASP está livre, tráfego avistado, vento no momento 090 graus, 18 nós. Estou aguardando autorização 6320. Após posição, Bridgend intercepta Pesilu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.8 e aciona 5477 no transponder. Utilizado Guarulhos no 360, decola da 10 com curva direita, apareceu da saída da El. Após Leda, Bridge, intercepta o seu grupo no meio até Belo Horizonte. Chama o controle 1, 19.8 e aciona 5477, Oxaner 6315. Oxaner 6315, correto, portão 3, chama para o pushback, fenômeno. Vai chamar nessa para acionamento, obrigado. Baixar travada. Oxaner 6320, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 172. Livre pouso, Xené 6320. Voo no 394, decolado 06, chame controle 1, 9.8. Olá, boa noite, boa feliz. Para o táxi 1333, POB de 1-1-0, 4 horas alternando Galeão. Voo no 333, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.95, o ajuste 1009, um bom voo. Táxi via Indy Alpha, ponto de espera torre em 18.95, ajuste 1009, uma excelente tarde para vocês, voo no 333. Então, 3283, pode voar, Aracaju? Chame Recife, coordene, 12685. Chama não, obrigado. 3216, chame Recife, 12685. 12685, a bordo, 3216. Alim, mantém cabeceira no zero, tem condições de decolar sem autorizado? Afirmativo. Passageiro 2230, confirmando a linha, mantém cabeceira no zero. Alim, mantém 1-0, 2230. Xené 6320 no solo, aos 08, livre direita, chame solo 21-9. 21-9, pode. Azul, 4196, estabilizado na X-Ray. 4196, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. 0 graus, 179. Decolagem autorizada, 2230. Tive Alfa, Juliette, portão 62. Alfa e Juliette para 62, Xené 6320. Torre Salvador, boa tarde, o azul 4116, estabilizado, sinal de 7 metros. Azul 4116, continue a aproximação, é da 9 estado, vento no momento 1-0-0 graus, 179, aguarde autorização de pulso. Aguarda, azul 4116. Livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 18 nós. Livre pouso para azul 4116, abaixei e travou. 2230, decolada 10, chame controle 199.8. Controle 198, 2230. Controle Salvador, boa tarde, passageiro 2230. Passageiro 2230, contato radar, subnível 180, sem restrições. Para 180 sem restrições, o 2230. Salvador, Gona 333, ponto de espera pronto. Gona 333, na escuta da torre? Afirma, ponto de espera pronto. Gona 333, autorizado a alinhar e manter captura no zero. Alinhar e manter captura no zero, Gona 333. Gol 394, chame Recife, frequência 13325. 3325, boa tarde, bom serviço. Direita, fala 219, obrigado. Fala, Salvador, boa tarde. 241-16, lembrando uma foto, mas tudo. 30. 16, táxi via Alfa, reportante seu táxi Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante seu táxi Juliette para ingresso. 241-16. Qual Salvador, gol 924 para o táxi? 179 a bordo, alternando Salvador com 2:30. Gol 924, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1009, um bom voo. Parte Índia Alfa, ponto de espera 1895, é torre com 1.809, 1924 gol. Gona 333, decolada zona 4, chame controle 119, decimal 8. 098, Gona 333. Salvador, boa tarde, Gona 333. Boa tarde, 333, contato radar, suba 360. Direto ao 360, Gona 333. Controle Gona 333, a presente, solicita voar bridge. Vou em Leda, aguarde coordenação do centro. 733. Tomei o Juliette, portal 08. Juliette para o 08, portal 41, por menos. Salvador, Gol 924, ponto de espera, pista 10, pronto. Gol 1924, mantenha ponto de espera. Mantenha, 1924. 1924, tem condições de alinhar e decolagem imediata? Afirma, 1924. 1924, alinha, decola pista 10, vento 100 graus, 182. Alinha, decola, 1924. Boa tarde, trip 5595, baixou e travou. Fui, aliás. Trip 5595, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informo que é uma aeronave Boeing 737 alinhada e pronto para decolagem na pista 10. O vento no momento é 1000 graus, 189, tráfego já avistado. Ciente, 5595. Decimal 8 e aciona 5474 no transponder. Autorizado Petrolina 200, 210, curva esquerda após saída Momo, código direto após. 198 controle 5474, responde, acordeu o trip 5490. Trip 5490, parte 3, reporta pronto para o SPEC, pelo menos. Voltará, grato. Livre pouso, pista 10, vento 0,90 graus, 1,792, confirme baixado travado. Afirmo, senhorita. 5595, confirmando, livre pouso. Ciente, 5595, só poderia confirmar o vento, por favor. Vento 0,90 graus, 1,792. Segurado. Gol 1924, decolado 1,8, chame controle 1,9, 19,8. 19,8, bom trabalho, 1924. Gol 1924, boa tarde. 63114, puxa acionando 3. 63, 5, portão 3, livre acionar, reporta táxi. Reporta. Gol 333 para a coordenação da posição Bridge, chame agora o centro, 13325. Centro Recife 13325, gol na 333. No 600, boa tarde, formação Romeu, confere, Natal, nível 370, copia? Copia, prefeito. 00, autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5511 no transponder. Autorizado Natal, 370, Perzulu 10. Decola da 10 esquerda, Puca Zipar, 119, decimal 80, 5511, gol 1600. Gol no 600, portão 9, chama para um pushback, seu número. 00. Prossegue à direita, 5595. Acima 5595, chama solo 1219. 19, grato. Salvador, boa tarde, Oceaner 6142, autorização para Recife. Oceaner 6142, só um instante, cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Obrigado. Fala, 35595, livrou. 35595, prossegue o táxi via Alfa, Juliette, ingressa no pátio 3 via Juliette, posição prevista 04. Alfa, Juliette, pro pátio 3, a prevista 04. Correção 03 do Pátio 3, ok? 03 do 3, sou trip 5595. Vai Quebec, torre 1 no noite, 995. Torre Salvador para Matango, Vitor Mais Quebec, boa tarde. Vitor Mais Quebec, continua em aproximação. Reporte passando em mar, o vento no momento 1,00 graus, noite nós. Quebec, a torre cortada para ver, cara. Sim, Vitor Mais Quebec. Autorizado em cortar a aproximação para o final da 1-7, reporte passando o RMA. Quem é autorizado em cortar, reporta passando o RMA na final da 7, cara. 5626, desça para 2 mil pés, pelo Duna autorizado ILS. 2 mil pelo Duna ILS, pode voar Duna? Autorizado. Bora Duna, 5626. Agora enfim, alternar a galhão. Puxando a M3-5, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1009, um bom voo. Indy Alpha, 18-9-5 é a torre, 1009 é o ajuste, 63. M142, pronto, cópia. Pronto pra cópia, M142. Autorizado Recife, nível 350, via Perisk 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle em 1-1-9, decimal 8 e acena 5-5-1-5 no transponder. Autorizado para Recife, nível 350, aperto I 8. Decola da 10, curva esquerda, subida PUCA, Aracaju, 198 é o controle, 5515, transporte. Xanem 1142, correto, portão 11, chama pronto, feedback, saneamento. Arrimado, isso é o Mike Alec. Vitor Mike Quebec, livre pouso, pistão no site, vento 1,00 graus no 8 Rush. Vitor Quebec, livre pouso no site. Estabilizado o TPC. Torre 1 na noite, decimal 95. 95, 5, 6, 2, 2, Salvador, boa tarde, ATP 5626, estabilizado ILS. 5626, continua em aproximação, tráfego avistado, vento no momento 1,00 graus, 19 nós. Aguarde a autorização de pouso. 7, aguarda 5626. Confirme. Possível. Tarde, 6315, tá pronto. 6315, mantenha ponto de espera, aguarde para decolagem. Até 6315. Sempre 90 graus de Romeu, reporte visual com Odebrecht. Pode puxar até para. Vando 600, portão 9, livre acionar, reporta táxi. Chama o táxi 600. Livrando pista. Quebec no solo de 27. 5626, livre pouso na pista 0, vento 100 graus, 18 nós, confirme baixado travado. Baixado travado, autorizado pouso 5626. 5626, confirmando livre pouso. 7, livre pouso, 5626. Panamá 315, observe a pausa TR da TRIP, curta final, após avaliar e manter. Após a TR da TRIP, ele mantém a TRIP. Livre, Quebec. Entendi. A 90 com 17. TIP 5626 prossegue pátio 3, porém pela Juliette, ok? Prossegue Alfa Juliette, pátio 3, posição 05, pátio 3. É pronto, 63. Puxando 6315, vento 100, 100 graus, 15 nós, decolagem autorizado. Autorizado a decolagem, 63. Diálogo 1600, solicita o táxi, PLP 185 a bordo, 12h40, Mateo. Parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8-95, ajuste 1009, um bom voo. Autorizado o táxi, a parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 1-0, 1-1-8-95, 1-0-0-9, 1-6-0-0, uma boa tarde, senhorita. Boa tarde. Xenai 315, decolado aos 32, controle 119, decima 8, boa viagem. 198, obrigado. Controle, boa tarde, o Xenai 63, anuncio. Confirme. O 63, anuncio, da o Xenai. 63, anuncio, contato radar, subo 360, saída da... Subindo ao 360, Nadael, solicita para Odileda, por gentileza. Autorizado. 63, anos. Charlie X-Way, prossiga. Só me confirma o pátio que encontra essa pista que decola. Depois o toque remetido. 1-0, 1-7, confirma. Sim, só um instante, qual é o Romeu Charlie X-Way? Salvador, boa tarde, Gol 9600, pode esperar no 0, próximo. 9600, boa tarde, Léo, decolagem no 0, autorizado, vento 100 graus, 16 nós, altímetro 009. Autorizado, Daniel, decolar no 0, no 009, Gol 9600. Ajuste 1009, aguardando cópia, o Força Aérea 2733. 2733, está aguardando cópia, está aguardando cópia. Autorizado para Serra November Índia, Charlie, nível 080, decola da 1-7 com curva à direita no perfil da saída Arbor e após Arbor voa direto destino. O controle em 1-1-9-8 e aciona 5503 no transponder. O meu Charlex é correto, na Bata já possui PLB? 204, acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere, o ajuste 1009, agora um bom voo. Brasil 95, a torre, ok? Autorizado, é porte para o táxi Romeu Tiar X-Ray. O Romeu Tiar X-Ray, qual seria a radial ideal de saída para IDC? No 600, decolado 37, 19.8, por gás. 19.8, no 600. 19.8.0, ok? Autorizado para Teixeira de Freitas, Sierra November Tango Foxtrot, nível uma centena, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Coral e após Coral, conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9.8 e aciona 5531 no transponder. Então, autorizado o planeamento para a terceira de frente, decola da 1-0 para o 16, com curva à direita na saída Coral, ponto 79-8 e acenado na 5531, o Rosário 2733. Rosário 2733, correto, no pátio militar, reporta pronto para o táxi. Reportará quando pronto para o táxi 2733. Condor 22, voe Duna, desça 2 mil pés, ajuste no 009. Duna, 2 mil no 009, grato, Condor 22. Rosário 2736, confirma o POB? 4 a bordo. 4 a bordo, a intenção é prosseguir ingresso e decolagem a partir do taxi hotel ou prossegue capsule 90? A partir do hotel. Gente, táxi então até o ponto de espera taxi hotel e na hotel chame a torre em 1-8.95 para ingresso e decolagem e o ajuste 1009, um bom voo. 2733, então táxi até hotel lá. Salvador, o Ocean Air, Ono 42 na ponte, Ono Ono, puxa pra mim. Ocean Air, Ono 42, portão Ono Ono, livre acionar, reporta táxi. Reporta táxi, Ono 42. Esse prossegue pelo litoral, um reporte para 10 pessoas, uma operação de meu. Livre o táxi, aporte para ingresso, aguardando a radial dela. Sente, 317, sente. Três no sete, atente a sessão, reporte para ingresso. Novembro, Oscar Romeo, capitão da cidade de Tupuaçu. Novembro, Oscar Romeo, torre 1895. 1895, novembro, Oscar Romeo. Torre Salvador, tatatatá, novembro, Oscar Romeo. Novembro Oscar Romeo, o pátio da Aerostar aproxima para 35 pela esquerda. Afirmativo, 35 pela esquerda. Novembro Oscar Romeo. 635 pela esquerda, chame na curta checada o trem. Novembro Oscar Romeo. Camará na final, o trem está estado checado. Novembro Oscar Romeo. Com 600, chame Recife, 2685. 5490 para o pushback acionamento. Trip 5490, parte 3, livre acionar, reporta táxi. Reportará táxi, trip 5490.